Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Essa é a edição de número 339 aqui do programa de Piracicaba. Hoje, dia 13 do mês de outubro do ano de 2021, agora são 19 horas. Dessa noite quente e agradável de quarta-feira, estamos ao vivo transmitindo diretamente pelo YouTube e pelo Facebook. Então já vou deixar o recado para você, se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, aproveite para se inscrever no canal da USE Piracicaba. E além de se inscrever, marque também o sininho para que você possa receber as notificações. Assim, sempre que um novo vídeo for publicado, uma nova palestra for ao ar, você vai receber aí uma notificação no seu dispositivo, no seu telefone celular ou no seu computador, para você não perder nada. E você que nos acompanha pelo Facebook também, deixe lá o seu joinha, compartilhe esse vídeo, curta também a página da União Rádio Web, ajude a divulgar essa mensagem de amor a tantos corações que dela necessitam. O objetivo do programa Visão Espírita, você que nos acompanha já está acostumado, é provocar reflexões, sempre sobre temas atuais observados pelas lentes da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Então, você que nos acompanha tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, você pode mandar suas perguntas e durante o programa, que hoje o programa recebe a presença, né, desses dois companheiros, desse companheiro e dessa companheira. Álvaro Augusto Vargas e Marina Jevartoski, para a gente falar sobre o tema sexualidade. Então, durante o programa, tanto o Álvaro quanto a Marina poderão responder as suas perguntas e fica o nosso comprometimento. Se alguma questão chegar que nós não possamos responder, a gente anota, pesquisa e vai responder para você no próximo programa. Mande suas dúvidas, os seus comentários, participe, nós estamos aqui por você, a sua participação é sempre muito importante. Então, com esse sentimento de gratidão, com essa alegria que nós podemos receber o nosso amigo Álvaro Augusto Vargas. Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Boa noite, Wilson. Boa noite, nossos participantes. É sempre uma satisfação muito grande esse reencontro. Muito obrigado, Álvaro. Nós somos sempre gratos pela generosidade e solicitude em sempre atender o nosso convite, nós sabemos. E sempre que possível, você está conosco aqui para nos auxiliar, né, nessas reflexões hoje sobre esse tema tão importante, tão palpitante nesse mundo moderno. E é também com essa mesma alegria que nós recebemos a querida companheira Marina Jevartoski. Boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. Obrigada, Wilson. Obrigada, Álvaro, pela companhia. E obrigada a todos os ouvintes que nesse momento estão aqui conosco. Boa noite. Sem dúvida alguma, nós somos gratos a cada um de vocês que nos acompanha. Lembramos sempre que estamos aqui por vocês. A cada novo programa é um novo desafio. A gente, quando se depara com um tema, a gente vai estudar, por mais que nós já tenhamos lido sobre o assunto, a gente vai estudar novamente para tentar intermediar da melhor maneira possível e conduzir da melhor maneira possível, né, dentro do que a doutrina nos oferece sobre o tema abordado. Então, gratidão a você que nos acompanha, né, e compartilhe esse vídeo, como eu já pedi, para os seus amigos e amigas também, para a gente poder aumentar essa nossa comunidade. Eu quero convidar Álvaro, Marina, você que nos acompanha, para a gente, antes de introduzir o tema, para a gente ouvir a prece, súplica, na doce voz da Terezinha Oliveira. Vamos a ela. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, Se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Queridos irmãos e irmãs, depois dessa linda prece, nós vamos acompanhar a leitura rápida de um pequeno texto que eu trouxe para introduzir o assunto. Vamos a ele. O texto é do Espírito Emmanuel, o título é A Margem do Sexo, e foi extraído da obra Vida e Sexo, psicografada por Chico Xavier. Vamos ao texto do benfeitor espiritual. Companheiros da Terra, à frente de todas as complicações e problemas do sexo, abstende-vos de censura e condenação. Todos nós, os espíritos em aperfeiçoamento nos climas do planeta, estamos emergindo de passado multimilenar, em que as tramas da alma se entreteciam em labirintos de sombra, para que as bênçãos do aprendizado se nos fixassem no espírito. Ainda assim, achamos-nos todos muito longe da meta por alcançar. Se alguém vos parece cair sob enganos do sentimento, silenciai e esperai. Se alguém se vos afigura tombar em delinquência por desvarios do coração, esperai e silenciai. Sobretudo, compadeçamo-nos uns dos outros, porque, por enquanto, nenhum de nós consegue conhecer-se tão exatamente, a ponto de saber hoje qual o tamanho da experiência afetiva que nos aguarda amanhã. Calai os vossos possíveis libelos ante as supostas culpas alheias, porquanto, nenhum de nós, por agora, é capaz de medir a parte de responsabilidade que nos compete a cada um nas irreflexões e desequilíbrios dos outros. Somos todos peças integrantes de uma só família, operando em dois mundos simultaneamente. Aquele das inteligências corporificadas no plano físico e aquele outro das inteligências desencarnadas que se domiciliam nas regiões da mesma terra que habitais. Disputando convosco tanto quanto igualmente entre si, a aquisição de recursos substanciais da evolução. Não dispomos de recursos para examinar as consciências alheias e cada um de nós, ante a sabedoria divina, é um caso particular em matéria de amor, reclamando compreensão. À vista disso, muito de nossos erros imaginários no mundo são caminhos certos para o bem, ao passo que muitos de nossos acertos hipotéticos são trilhas para o mal, de que nos desvencilharemos um dia. Abençoai e amai sempre. Diante de toda e qualquer desarmonia do mundo afetivo, seja com quem for e como for, colocai-vos em pensamento no lugar dos acusados, analisando as vossas tendências mais íntimas. E, após verificardes se estáis em condições de censurar alguém, escutai, no âmago da consciência, o apelo inolvidável do Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Muito bem, queridos irmãos, irmãs, Álvaro, Marina, depois dessa introdução desse texto, eu quero passar para Marina, primeiramente, Marina, para você responder uma questão bem ampla. Mas quero também passar a palavra para você para que você possa comentar o texto, se você quiser. O texto ele é bem abrangente, né? Fala sobre a nossa postura diante de certos modos, arranjos que a gente vê no nosso mundo e que muitas vezes podem nos chocar, por vezes nos chocam. Então, eu queria que você ficasse livre, Marina, para comentar esse texto, tá? E depois, se você já puder emendar, respondendo para a gente se os espíritos têm sexo. Bom, o texto ele emociona, porque Emmanuel ele faz um chamamento da nossa sensibilidade para a compreensão do próximo. E nós habitamos um planeta que ainda a questão das sensações é muito forte. E muitas vezes nós analisamos as situações, à medida que vamos aprendendo o próprio espiritismo, do ponto de vista que nós estamos desenvolvidos. E na falta do conhecimento de como as coisas acontecem por aí mais intimamente, fazemos avaliações, às vezes, bem, vamos dizer, errôneas, não do texto espiritual, mas da compaixão para com o próximo. Nós vivemos num mundo onde existe ainda muito abuso infantil, abuso sexual infantil. Nós que trabalhamos na área vemos o número de abuso sexual e de transtornos ligados ao sexo, né? O que não tem a ver com o que seria o ideal, que é o que, vamos dizer assim, nós buscamos em nossas vidas. Nós buscamos um ideal de libertação das sensações para ir de encontro ao sublime, né? E Emmanuel colocou isso da maneira mais perfeita possível, que para fazer essa mudança das sensações para o sublime, nós temos que compreender, perdoar e ter empatia por aqueles que sofrem os transtornos do sexo ainda. Então, eu queria dizer assim que a pergunta primeira, se os espíritos têm sexo, na questão 200 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos respondem, não como nós o entendemos, porque a eles faltam a organização necessária para tal. Então, os Espíritos não têm sexo. Muito bem, muito obrigado. Álvaro, eu quero que você complemente, e eu vou ler um trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 23. É um trecho pequeno, mas que você vai nos ajudar também a interpretar. Abre aspas. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo, mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. Álvaro Augusto Vargas, sobre essa passagem, sobre o sexo nos espíritos. O que Marina descreveu muito bem, e Emmanuel colocou inicialmente, é muito importante, nós não queremos fazer juízo de valor da atitude das pessoas, né, Marina? Então, a gente está aqui na Terra, E temos uma tendência muito forte de julgar as outras pessoas, fazer juízo de valor. E, como espírita, temos que compreender que isso é um grande equívoco. Quem somos nós para julgar alguém? Vamos julgar nós mesmos, né? A gente tem que procurar se compreender e aceitar a diversidade, os problemas que existem na sociedade, compreender, julgar nunca, nem muito menos condenar. Agora, com relação a essa passagem bíblica, muito interessante, a gente vê que no passado era uma confusão, né? Era coisa, era meio complicada. Até pessoas condenam que no Islã, Moisés colocou o sujeito casar com 4 esposas, né? Mas a coisa era muito complicada, você casava, me casava, eu estava com 10, 15, então já foi um avanço para a época. Agora, muito bem a resposta que Marina leu, que os espíritos não perdem a sua sexualidade, mas não como nós entendemos aqui, porque eles entendem como sexo o órgão físico, e na verdade o sexo é mental. Tá? Então a pessoa vai chegar no mundo espiritual, ela vai encontrar aqueles, os laços do amor são eternos. Você vai estar junto com alguém que você tem afinidade, mas não com relação intercurso sexual, que é outra coisa totalmente diferente, que é para a perpetuação da espécie. Então, não vai ter isso aí, sexo no mundo espiritual. Quando existe, é um processo obsessivo, né? O obsessor se aproveitar de um casal de baixa vibração moral que está no motel, mas ele mesmo sozinho não tem. Agora, por ser mental, aí ele pode ter essas criações mentais, e como às vezes a pessoa tem deitado, pensando em sonhos, em um nível moral mais baixo. Mas uma pessoa que já teve uma vida sexual normal, nos padrões que a gente conhece aqui na Terra, ela vai gradativamente perdendo assim, o interesse, até pela questão orgânica, e vai chegar num ponto, quando estiver no mundo espiritual, vai estar lá uma... É uma união mais platônica, na verdade, né? Um amor platônico dos dois, do casal. Mas não seria isso aí. Então, se a pessoa está aqui na Terra, como diz aí, casou, a mulher casou com 7 pessoas, não vai ter esse relacionamento lá do outro lado. Hipótese alguma, só no caso de obsessão, que eu mencionei há pouco. Muito bem, mesmo, porque seria uma confusão, né? Já pensou? Quando você chega lá, então, a pergunta deles foi exatamente essa. Mas então, qual vai ser a mulher? A primeira... A última, ela é mulher de quem? Dos 7 irmãos, né? A coisa ficaria bem complicada. Mas então, pelo que você disse, Álvaro, então, pelo que nós pudemos avançar até agora, não existe o ato sexual. Marina, mas é assim, espíritos se manifestam, né? Em sua forma, em sua expressão masculina ou feminina. Temos aqui Emmanuel mesmo, autor desse texto, que se expressa na figura do senador romano, né? Nós temos Joana de Ângeles, que se expressa como uma mulher... Então, nós podemos entender que o espírito expressa, então, essa masculinidade e feminilidade com base em quê, Marina? Ele vai assumir esse ou aquele sexo, no caso? Não falamos em ato sexual, mas em expressão. Uhum. O Livro dos Espíritos nos diz que o sexo é escolhido em base às provas que ele tenha que passar, né? Porque... Não tendo sexo os espíritos, nós haveremos de passar pelas fileiras dos dois sexos para poder aprender as questões de cada um dos sexos. Podemos até, por muito tempo, permanecer num sexo por mais tempo, mas nós deveremos experimentar todas as situações para que possamos desenvolver em todos os quesitos as potências da nossa alma, né? Entendi. Álvaro, baseado no que a Marina falou, você que, há um tempo atrás, eu lembro que você enfileirou, né, algumas das encarnações, como exemplo, Bezerra de Menezes, né? A gente percebe que eram sempre figuras masculinas, e ao mesmo tempo Bezerra expressa uma afetividade, uma afetuosidade, né, uma doçura tão grande que hoje, né, é quase uma expressão do feminino. Não é isso? É isso mesmo? As lembranças de Bezerra são sempre reencarnações como homem. É isso mesmo? É o que Marina mencionou. Nós podemos ficar milênios num determinado potencial, polaridade masculina ou feminina, milênios. Tá? O próprio Emmanuel, ele foi, antes de Publio Lentulus, ele foi a reencarnação do avô dele. Depois ele foi escravo no Estório. A última dele foi como padre Manuel da Nóbrega. E a Joana de Anjos teve várias reencarnações, foi Joana de Cusa. Então teve várias reencarnações como mulher. Mas vamos lembrar que a nossa idade sideral, desde a nossa criação, é 1 bilhão e 700 milhões de anos. 2, 3 mil anos é nada, é muito pouco tempo. Então, você ficar 3, 5, 10 mil anos como homem, 10 mil anos como mulher, não tem problema. E por que que tem essa inversão de polaridade? Porque, como a Marina mencionou, não é que a mulher não possa desenvolver mais a coragem, a intrepidade, a inteligência por ser mulher. Não, pode também. Mas na figura do homem, ela tem mais chances de desenvolver essas virtudes. E o homem, encarnando como mulher, tem mais chances de desenvolver algumas virtudes que predominam no espírito feminino, não como nos possua. A sensibilidade, o carinho, a atenção. Quer dizer, então, dependendo do corpo físico que se reencarna, você tem mais chances, mais oportunidades de desenvolver certas qualidades. Mas você pode ficar 1.000, 2.000, 3.000 anos, a inversão de polaridade não é abrupta, a menos quando é um caso kármico, tá? Aí já é abrupta, né? Mas senão ela leva muito tempo para mudar, mas não é abrupta. Abrupta é só caso mais de expiação, mas geralmente leva muito tempo, você fica naquele estágio masculino e depois você pode mudar para o feminino ou vice-versa, conforme a natureza das provas e expiações que a Marina mencionou. Muito bem. O Álvaro já comentou anteriormente que no plano espiritual não há o ato sexual. E ele deixou em aberto, né, em casos obsessivos e tudo mais. A gente vai voltar a esse ponto também posteriormente. Mas, por ora, Marina, significa, subentende-se, então, que o ato sexual tenha exclusiva função de reprodução no plano físico? Essa seria uma função primordial, se nós pudéssemos dizer assim, porque em se necessitando do ato da reprodução para que os espíritos venham à Terra, esta é sua função primordial. Mas como diz Joana de Ângeles, quis Deus que isso, para que isso acontecesse e que houvesse interesse nessa consecução, porque senão as pessoas poderiam não ter interesse em reproduzir-se se não houvesse nos hormônios o prazer. Então, ele colocou os hormônios para que, havendo prazer nesse ato, as pessoas se procurassem e o ir e vir reencarnatório pudesse se verificar. E aí ele colocou a sensação, mas também colocou os sentimentos, que está ligado à emoção. A questão é que a diferença de tudo isso é onde nós estagiamos. Se é nas sensações, que é de caráter mais carnal, ou se nós, usando do livre-arbítrio, nós começamos a desenvolver os sentimentos que nos levariam à visão desse ato de união na busca do amor romântico e depois do amor incondicional. É também um canal para o desenvolvimento do amor. Então, nós é que temos que saber se nós vamos fazer o uso deste prazer de uma maneira saudável, para não, voltando na primeira questão que nós respondemos, e o Álvaro complementou, para que na evolução, não estagiando por demais tempo na sensação, nós partamos para as aberrações. Então, é quando a gente vê que está na hora de desenvolver a sensibilidade do sentimento e nós não partimos para eles, começam a surgir as aberrações, né? Porque o que é que a sensação faz? Só para complementar. A sensação física, ela se esgota. Ela se esgota mais facilmente do que as espirituais. Então, se esgotando, nós buscamos outras formas de amar. De amar, o amor carnal, o sexo em si. E nesse buscar, não satisfazendo-se e não buscando a ternura, que fornece as emoções mais sensíveis, nós corremos o risco de adoecer, sim, na nossa vida sexual. Muito interessante, Marina, a sua colocação sobre sensações. Sensações, de uma maneira geral, são um efeito dos nossos órgãos sensoriais, né? Os cinco principais, né? Audição, olfato, visão, tato, paladar, e depois uma sensibilidade que também gera sensações, né? Você, quando, por exemplo, está diante do oceano, diante de uma paisagem, você também tem sensações. Isso é um órgão sensorial, né? Vamos dizer aí, perispiritual, talvez mais sublimado, que algumas pessoas, diante de uma obra de arte, se emocionam, diante de uma sinfonia, se emocionam profundamente. E aí, quando a gente vai para emoções, né, que também são eventos com causa externa, de curta duração, mas, como você bem colocou, uma vez sublimados, convertem-se em sentimentos, esses sim, duradouros, perenes, né, construções de longo prazo. E a gente vai aproveitar a sua explicação aqui para fazer um link para uma pergunta aqui de um companheiro ou companheira aqui. Olha, o nome aparece como UX ou UX Furlaneto. Ele ou ela, eu não consigo identificar aqui, diz o seguinte: boa noite, qual a relação, troca de energia espiritual, veja bem, acontece durante o sexo? Quais os pontos que faz bem e que mais prejudica? Através dele, são criados vínculos durante as encarnações? Álvaro Augusto Vargas. Sim, o relacionamento íntimo do casal, quando existe amor, porque sexo sem amor, ele já descamba aí para a vulgaridade, igual a Marina mencionou. Mas quando o casal se ama e tem um intercurso sexual, há uma perfeita troca de energia e de refazimento de ambos, e extremamente benéfica. Então, além da reprodução, tem o reequilíbrio das forças energéticas do casal quando existe amor. E aí essa vinculação vai ter. Sexo é compromisso. Tá? Então, se assumir um compromisso de encontrar uma parceira ou um parceiro, estabelecer com a família, e tiver os filhos, é uma vinculação séria. Agora, esse sexo que foi muito usado no passado, sexo casual, a pessoa encontra na festa e já vai para um lugar para ter um encontro mais íntimo, e depois, outro dia, cada um vai para um lado. Isso aí não é a coisa assim tão... Isso criou um vínculo comprometedor. E esse vínculo pode ser muito ruim. Se uma pessoa que está com a cabeça meio estrambelhada, você está ajudando ela a cair num buraco, né? Então, você está assumindo um compromisso com esse indivíduo, com essa pessoa. Então, é complicado. Então, nós temos que compreender que o sexo, ele é sagrado e deve ser respeitado dessa forma. Não podemos brincar com isso. Então, quem o faz tem uma série de problemas. Até porque, quando não existe amor, é uma coisa puramente vulgar, um relacionamento muito por lado mais animalizante, você está entrando em sintonia com os espíritos obsessores. É uma vinculação terrível, muito negativa mesmo. Isso deve ser evitado. Vou pensar também, ela falou também de energia. Deixa eu colocar um ponto que é interessante. Que você, quando tem essa vinculação negativa, o sexo casual, vamos esquecer que se está uma vinculação que está envolvendo espíritos atrasados, e todos os miasmos, os bacilos espirituais que vão se vincular também ali. Então, você pega, além do desequilíbrio energético, está pegando a contaminação de bacilos espirituais sérios, sem contar das doenças sexualmente transmissíveis do plano físico. Então, é um fator muito complicador isso aí. Muito. É Felipe, viu? Ele respondeu aqui, é Felipe o nome. Pelo nome de usuário, eu não consegui identificar, né? UX Furlaneto. Mas é, Felipe, obrigado, viu, Felipe, pela participação. E olha, eu só vou... Álvaro, já que você falou sobre essa questão, né, esse cuidado, e quando, no caso, Álvaro, só para você complementar a sua resposta, e quando é consensual, alguém pode pensar, ah, mas se tanto ele quanto ele, se ambos concordam que aquilo lá é uma coisa sem uma necessidade de investimento afetivo mesmo... Existe ainda assim um comprometimento negativo, Álvaro? Total, porque é uma vinculação que vai desgastar. Eu falei que quando existe amor, existe uma complementação energética, ambos aurem benefícios, muito bom. Agora, quando ambos não têm nenhum relacionamento de amor é pura questão do animalizante, é o desgaste das energias, dos frutos vitais que a pessoa tem. Então, é um desgaste energético que vai ter para operar o espírito. Lembra que nós temos uma carga energética para um período de vida aqui na Terra. Você pode começar a desgastar essa energia, você não deixa de estar cometendo um certo suicídio involuntário. Então, vamos lembrar que, conforme diz Eurípides Barçanufo, o espírito Eurípides Barçanufo, o sexo desvairado ele é o mesmo sintoma de um viciado em cocaína. Então, se você está viciado em sexo, tem os mesmos sintomas de um viciado em cocaína. Então, quer dizer, viciado em cocaína é ruim? É. Viciar em sexo também é ruim. Então, não vamos esquecer disso aí. Então, não é que os dois são, ambos são usuários da droga sexo, que existe alguma coisa benéfica. Não existe nada de benéfico nisso. Muito bem. Wilson, eu gostaria de fazer uma pontuação. Claro. Eu achei assim, me ocorreu um pensamento interessante para os jovens entenderem que, como Álvaro falou anteriormente, e você também, que a igreja segurou muito, falando, né, dos pecados, do sexo e tudo mais, por um grande período, e agora o Álvaro colocou da questão assim. E depois abriu, né, houve aquela abertura e todo mundo querendo aproveitar a vida, amizade colorida, quando eu era jovem, né, Álvaro? Na nossa juventude começou a amizade colorida, então os jovens se abriram para os relacionamentos e tudo mais. Eu quero dizer que não é que o espiritismo, como o Álvaro disse, comentou do desgaste que acontece. Então, Felipe, nós temos que entender que o desgaste é uma informação, não é uma castração. É uma informação que vai nos trazer um mal, porque o desgaste das energias, energia para nós é um bem. Se nós gastarmos, nós vamos ficar sem. É diferente nós olharmos como uma educação, que é a orientação do desgaste, do que uma castração, como a Igreja Católica fazia, que era pecado. Enquanto ela falou que era pecado, nós não aprendemos, não fomos educados, nós apenas reprimimos. E agora que nós pudermos pôr para fora, nós partimos para o oposto. E nós estamos gastando uma energia preciosa que podia ser usada nos estudos, podia ser usada nas artes, na nossa vida de uma maneira maravilhosa, e nós estamos gastando todo dia com prazeres que duram 10 minutos, e essa energia vai fazer falta para sermos felizes depois. Então, olha que o Espiritismo ele traz informação, e não castração, não é castrando, né, Álvaro? Por isso que Emmanuel fez aquela introdução que o Wilson leu, no livro Vida e Sexo, Sexo e Destino, importantíssima, porque os espíritos elevados, eles compreendem o nosso sofrimento, que é a colheita da nossa semeadura. Então, quando nós semeamos uma vida inconsequente, nós colhemos, e ele pede compaixão para isso. Se nós queremos sair desse quadro de compaixão, procuremos entender por quê. Por que estamos usando, como o Álvaro disse, de uma maneira viciosa, o sexo? Muito bem. Álvaro, a nossa companheira Edna Suzana pergunta: é correto entender a promiscuidade como uma dificuldade com sentimentos? A pessoa ainda está muito presa às sensações? Ao longo das reencarnações, nós vamos evoluindo. E as pessoas não evoluem todas as virtudes. E, geralmente, a gente evolui muito mais a questão da inteligência e os sentimentos vêm um pouco atrás. E Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós podemos andar mais rápido, mais devagar. Então, o indivíduo promíscuo, às vezes, é até um indivíduo muito inteligente. A gente vê na própria mídia, né? Certos escândalos, pessoas no auge da sua posição de mando. Eu me lembro que há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, o presidente do FMI, ele atacou uma camareira do hotel em Nova York, e é um homem poderosíssimo, e foi tirado de dentro do avião, embarcando para Paris, pelo serviço americano de policial, e levado para a cadeia. Como é que um homem, seu de idade, ataca uma camareira dentro do hotel? E você vai vendo que o indivíduo é extremamente inteligente, importante, mas é vulgar, em alguns aspectos. Então, eu acredito que a pessoa, que se conviver com alguém que tem esse lado vulgar, você tem que conhecer a pessoa se você vai aceitar esse tipo de convivência. Então, a gente tem que entender os limites de cada um, mas o ideal é que a pessoa possa se reeducar, ler boas obras, educar os sentimentos, que a promiscuidade não, a promiscuidade ela é negativa em todos os aspectos, é muito ruim para o indivíduo, ela rebaixa a pessoa, a pessoa fica com baixa autoestima, porque sabe que está errado, a gente tem consciência das coisas que estão do rumo a ser tomado. Se a pessoa passa a ter uma vida promíscua, ela está se agredindo, é uma coisa muito ruim para ela também e para as pessoas no seu convívio. Então, isso é muito negativo. Mas pode ser tratado, a pessoa pode mudar de conduta, porque sempre existe uma chance do recomeço, a pessoa mudar, se disciplinar, se educar e ter um comportamento mais dentro da ética e da normalidade. Né? Muito bem. Marina, olha, o companheiro aqui, Valmir Rodrigues, olha, escreve, saudades da Marina, por causa dela me encontrei no Espiritismo. Um abraço para o amigo Valmir, né, que bom. Todos nós nos encontramos no Espiritismo em determinado tempo, por razões diversas. O importante é que aqui estamos aprendendo um pouco mais a cada dia. Marina, é o seguinte, falamos muito aí sobre relacionamentos. É tão bonito ver aqueles casais, né, que permanecem durante décadas, até a velhice juntos. É tão doce a gente observar. Tem um casal de amigos que geralmente ele brinca, né? São muito brincalhões, mas ele brinca, fala, olha... Meu comprometimento foi até que a morte, a promessa foi que até que a morte não separe, tá? Então, olha, do lado de lá a gente já não tem mais nenhum comprometimento, né? Agora, trazendo para o campo da nossa realidade mesmo, nos dois casos que eu falei, daquele casal que permanece junto toda uma vida, que realmente desenvolve uma relação profunda de sentimento, né? Após a morte, eles se unem novamente no plano espiritual e... Também fica a pergunta, qual o sentido, uma vez que não existe, o intercurso sexual? Bom, vamos lá. O que o Livro dos Espíritos nos diz é que essas almas que têm afinidade, nem só afetiva, afetiva do amor romântico, mas que têm afinidade, se encontram, né, do outro lado. E os casais... como você colocou mesmo, eles podem, sim, trabalhar juntos lá, se unirem no mesmo ideal do outro lado. E a outra parte da pergunta, qual é? Visto que não existe o sexo, né? Não, mas o complemento da resposta número 200 do Livro dos Espíritos é que do lado de lá não existe o sexo porque falta a organização corpórea, mas existem sentimentos e afetos, afinidades. Então, é por afinidades que eles se unem. E a gente pode dizer também que do lado de cá, quanto mais sentimentos houver, menos sexo há, no sentido, vamos dizer assim, mais carnal da palavra, porque eles se alimentam só com os olhares. Então, existe isso e nós temos chance de, em alguns casos, ter conhecido e de testemunhos. Diminui a necessidade do sexo e aumenta o do contato intelectual, afetivo, entre os cônjuges. A troca de conhecimentos, ajuda mútua, seria assim. Muito bem, Marina. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu e meu marido tivemos um relacionamento muito que nós poderíamos dizer de afinidade profunda. Então, eu dizia para ele que, em alguns momentos, só de vê-lo, a gente já sentiu uma emoção muito forte, só de encontrar com ele depois de um dia de trabalho. Então, é uma coisa que alimentava a alma, o fato de vê-lo. Então, é muito bom. Muito bem, o que nos leva, o seu comentário nos leva à próxima pergunta, né, Álvaro? Antes eu quero fazer aqui o comentário do Felipe Furlaneto, olha, de fato, ele está confirmando aqui, só quem um dia amou alguém sabe a diferença entre sexo e amor. Conheço pessoas que dizem ter passado a vida sem amor, acredito que os desafios e evoluções fossem em outras partes. Mas aqui, com base no comentário aqui da Marina, fica a pergunta, Álvaro, existem almas gêmeas? Né? A metade da laranja, como dizem. Olha, Deus nos criou simples e ignorantes e não criou dois iguais ou almas gêmeas. O que pode acontecer é, ao longo das reencarnações, nós encontrarmos o parceiro, a parceira, que dá uma grande afinidade, a gente dá vontade de ficar juntos. Mas vamos lembrar também que até o planeta Terra é um planeta de provas e expiação, tá? E os nossos lares também é prova e expiação. E nem sempre as pessoas que estão juntas hoje necessariamente vão continuar se vendo depois, porque cumpriram uma prova, uma expiação juntas, uma reparação. Mas pode ser que, ainda assim, Deus dá a oportunidade da gente ter, desenvolver uma certa afinidade, um certo gostar, que vai se perpetuar. Agora, eu me lembro um caso interessante, Wilson, que o Divaldo Pereira Franco contou, do senhor casado, e ele encontrou uma namorada. Então, ele estava preocupado e falou com o Divaldo que tinha encontrado a alma gêmea dele. E se ele podia mandar um recado para Bezerra de Menezes para desencarnar a mulher dele e a mulher dele nascer como filho do casal. Olha que gracinha. olha que sujeito. Aí o Divaldo falou, de jeito nenhum que eu vou levar essa pergunta para o Bezerra de Menezes. Passou uns dias, o Bezerra falou, encontrou o Divaldo, claro, em espírito, né? Visualzinho, ele falou, eu tenho um recado para aquele senhor. Fala aquilo que eu tenho assim de proposta. Eu vou desencarnar ele, ele vai nascer como filho da mulher dele, no segundo casamento que ela vai ter. Imagina se ele aceitou essa proposta do Bezerra de Menezes. Quer dizer, desencarnar a mulher podia. Não. Então não existe essa questão de alma gêmea. Isso aí é uma desculpa que a pessoa vai dar. O que pode acontecer é que nós, ao longo das nossas reencarnações, criamos vínculos com outras pessoas, às vezes coisas indevidas, e agora tem os reencontros. Porque vem a questão do sexo casual, o sexo responsável. Aqueles espíritos que nós tivemos uma vinculação vão se encontrar conosco. E aí, de repente, desperta essa sensualidade. Ah, estou trabalhando lá, tem uma colega que me perturba, eu só chego perto dela. O outro fala, ah, tem um moço que está lá, que eu não consigo chegar perto, sinto uma atração muito forte. São vinculações do passado que estão se manifestando para nos reeducar, não para nos desviarmos do nosso rumo. E tudo pode acontecer. O Divaldo disse também uma coisa interessante no nosso nível evolutivo, que o sentimento de amor e tudo caminha muito lado com a sexualidade, com a sensualidade. Então, pode ser também uma manifestação, porque você gosta da pessoa, tem também um lado sexual, mas isso aí é perfeitamente possível você educar essa, a sua forma de ser. Né? Porque nós não somos anjos, né? Nós estamos com o pé no barro. Eu queria, Wilson... Como a alma gêmea é um tema que toca muito a gente, as mocinhas e tudo mais, eu queria mandar um recado para não ficarem tristes como eu fiquei na adolescência quando descobri que não existiam almas gêmeas, porque quando a gente é adolescente, a gente acredita que sim. E aí eu quero dizer que, como o Álvaro disse, nós temos compromissos quando reencarnamos. Mas se nós soubermos vivenciar esses compromissos, nós podemos sim, criando vínculos com alguma alma, que ela se torne tão importante para nós que pareça gêmea. Não sei se consola, mas assim que acontece. Por isso que nós temos essa ideia, não, que existam almas gêmeas, porque podem existir muito afins. Almas muito afins. Muito interessante o complemento da Marina e o que o Álvaro falou, que muitas pessoas utilizam, né, o conceito de almas gêmeas para justificar, né, loucuras e, né, destruições de relacionamentos, enfim, encontra uma outra pessoa que já tem compromisso, mas julga que ela é a sua alma gêmea e depois não era, e depois outra passa a ser. Eu lembrei aqui que o amor, ele é pouco compreendido, realmente. A Marina já citou a questão do amor romântico. Eu lembro que desde a Grécia Antiga, né, Sócrates já abordava essa questão. Platão, aliás, no livro Banquete, ele fala sobre vários tipos de amor. Ele fala sobre o que eles denominam de storge, que seria o amor fraternal, né, o amor familiar. Ele fala sobre filia, que seria o amor entre os amigos, que é uma expressão do amor diferente. Fala sobre o ágape, que é esse amor que transcende, esse amor misericordioso, é o amor da humanidade. E fala sobre o eros, que, né, segundo os gregos, é o amor voltado ao desejo, à paixão. E veja que a paixão tem a ver com desejo, e desejo tem a ver com você desejar algo que você não tem. Então, quando você passa a ter aquele algo, você não faz mais sentido desejá-lo. Então, muitas pessoas, não entendendo isso, acabam vivendo dessa maneira, vivendo de desejos, de paixão. Então, se apaixonam loucamente, né, movem céus e terra para conquistar o objeto, né, no caso, a pessoa, a amada, e logo depois que ele possui, olha a palavra possuir de novo aqui, né? Logo depois que ele a tem disponível ou o tem disponível, ele se desinteressa, porque ele precisa continuar desejando. Então ele muda o foco do desejo dele para outro e passa uma vida dessa forma, realmente nesse desequilíbrio. Mas então, eu volto com o Álvaro. Álvaro, para a gente complicar um pouquinho as coisas. 19 horas e 46 minutos, vou complicar um pouquinho a vida do Álvaro aqui. Álvaro, então, no caso de um segundo casamento, hoje em dia a gente sabe que é muito comum, né? 2, 3, 4 casamentos. No caso de um segundo casamento, por exemplo, só, devido à viuvez no caso, mas não foi uma separação, foi uma separação por conta de dificuldades no relacionamento, não, havia amor, tinha uma relação profunda ali, mas um dos companheiros desencarnou precocemente. No plano, essa pessoa casa novamente, casa com uma segunda esposa, um segundo marido, né? No plano espiritual, a pergunta é, quem fica com quem? É, o cara não vai ficar com duas, com toda certeza, né? O Maomé colocou até quatro esposas aqui no plano físico, né? Mas ninguém vai ter duas ou três ou quatro do outro lado. Ele vai ficar sempre por afinidade. Quem você guarda. Às vezes não vai ser nenhuma das duas, viu, Wilson? Porque o homem desencarna, chega lá, tem a primeira esposa, a segunda esposa, mas tinha uma outra lá que realmente tinha mais afinidade. É verdade. Uhum. Então, assim, ele estava com a primeira e a segunda em um processo de provas de expiação. Então, assim, é muito difícil dizer, mas vai ser sempre uma companheira. O mundo espiritual, no nível que nós nos encontramos, ele é muito próximo da Terra. Sabe? Então, se você vai ter alimentação, você vai sentir respirar, sentir vivo, vai morar numa casa, você vai trabalhar. Então, nós vamos ter um salário, bônus hora. Ou seja, nós estamos muito presos à matéria. E evolução não dá salto, ele é gradativo. Então, você sente falta da família, que era casada aqui, tinha mulher, tinha os filhos. Ele sentia falta. Então, o núcleo familiar realmente se reencontra. Ele vai estar com os filhos, com a esposa. Sabe? Depende do vínculo que a pessoa criou, mas tem uma tendência a repetir. Aliás, eu diria que a maioria dos casamentos se repetem, viu, Wilson? Porque quem pode dizer, sem consciência, quando chegar a uma certa idade, olhar para trás e falar, eu acertei 99% das coisas do meu relacionamento. A minha consciência está em paz. Eu fui uma uva de bom marido, uma belezinha de boa esposa. Não, nós ainda temos ainda com pedras muito brutas, e temos que repetir os nossos relacionamentos. Então, vamos casar, vamos voltar outra vez. Quando a gente vê um casal que vive muito bem, olha, às vezes é a quinta vez que estão juntos. A chegar naquele nível. É verdade. Você vê que na nossa sociedade, hoje no Brasil, dados do IBGE, depois de 15 anos, 65% de divórcio. Sobrou 35%. Olha, como é difícil manter o relacionamento nos dias de hoje. Não tem problema. Temos eternidade. Volta outra vez. Pois é. Ó, ainda tocando nesse assunto de almas afins, né? Almas com afinidade, e baseado no que o Álvaro falou, aquele casamento que você vê, aquele que eu citei, né? Do casal que permanece junto 60 anos ali. A gente pode entender que quando a gente reencarna, a gente sempre se casa com a alma que foi programada para nós. Marina, eu queria que você respondesse isso. Isso é, há uma programação para a gente reencontrar uma pessoa, e a gente sempre vai reencontrar com aquela pessoa mesmo, vai se casar com ela. Eu acho que tem até um exemplo, né, do Lísias, não tem? Ali na obra Nosso Lar, não é? Como funciona isso, Marina? No Livro dos Espíritos, voltando um pouco nas obras básicas, os espíritos dizem que, na maioria das vezes, não. Existe uma programação, que às vezes até nós participamos da escolha, mas chegando na Terra e com todas as possibilidades, nós fazemos escolhas muitas vezes pela beleza, pelo dinheiro, e deixamos de lado o sentimento. Então, ele fala que, na maioria das vezes, nós não acabamos não ficando com a pessoa que foi programada. E eu gosto muito de um livro daquele orador, o Richard Simonetti, um livro dele que chama Plano B, e que ele trata desse assunto. Ele diz assim, coloca essa questão no início do livro, que na maioria das vezes nós não estamos com aqueles que nós escolhemos antes de reencarnar, mas que o plano espiritual, por isso mesmo, já tem sempre um plano B. Quer dizer, nós seremos atraídos para outros planos que venham nos trazer exatamente o que nós precisamos para as nossas provas e expiações. Então, muitas vezes, não é aquele que deveria ser, é um muito rico e que acaba não dando certo, porque um relacionamento não se sustenta só por interesse, ele não se sustenta muito tempo, nos dias de hoje, principalmente, só por interesse. E aí acabam vindo dores muito maiores, que passam a ser as provas e as expiações da pessoa, né? Ela atrai por um plano B. Interessante esse tópico. É, vai depender muito do nível evolutivo do casal, né? Na maioria da, teve que entender, quando a Marina está certa, a maioria das vezes não. Por quê? Você tem na Terra hoje, reencarnado, de 60% a 70% dos espíritos em expiação. E uma quantidade muito pequena que está, na verdade, em provas e reparação. Então, em expiação, são mãos rebeldes. Então, a programação deles é muito flexível. Então, na verdade, já vem com plano B, C, D até Z. Porque a alma muito rebelde, ela vai se deixar levar pela sensualidade. Esse pequeno percentual, 30%, 35%, que já tem já um nível mais elevado do aspecto moral, então aí já os espíritos se preparam a programação um pouco melhor. Bom, você já está mais ou menos certinho em várias encarnações, você vai repetir para fulano, porque você não... Foi o caso do Lísias. O Lísias estava repetindo o livro, repetindo. Já era o espírito já num certo nível, que ele estava repetindo. Então, para esse pessoal, esses espíritos mais, que já estão num nível melhor, aí vai repetir até chegar a um nível que já atendeu a prova de expiação, a reparação, já acabou. Agora, os que estão em expiação, que é a maioria que domina ainda o nosso planeta, em provas de expiação, aí vai ser... Não dá para fazer uma programação muito rígida, tem que ser muito flexível. Complementando o que o Álvaro disse, essa proporção que ele falou... é dos que estão ainda vivendo as sensações para partir para os sentimentos, né? Então, veja como não fugimos disso, né, Álvaro e Wilson? E agora o mundo está bem ligado nas sensações materiais, de toda forma, da forma física, da apresentação do corpo, dessas coisas visuais. E nós estamos, assim, partindo para um planeta de regeneração onde vai imperar os sentimentos. Mas ainda nós estamos num momento em que as sensações falam mais alto, como na percentagem que o Álvaro passou. E é por isso que é assim. Daí a necessidade, né? Essa transformação mesmo do nosso mundo, daí a necessidade de se confrontar mesmo a esses estímulos visuais, por exemplo, né? Hoje, como você disse, a exposição dos corpos, tão natural hoje nos relacionamentos, um enviar nudes, fotos nus uns para os outros, como lidar com isso, né? É um mundo complicado. O que nos leva a uma pergunta aqui, são 19 horas e 55 minutos, ainda dá tempo aqui para o Álvaro. Álvaro, Francisco Moretti lhe pergunta... Álvaro, e no caso das pessoas que se apegam a ver, né? Falando aqui do estímulo visual para dar vazão às suas necessidades, essas que vivem da pornografia? Olha, qualquer pensamento que eu imito e qualquer quadro mental que eu crio uma vinculação com o mundo espiritual. Que tipo de companhia que eu quero para o meu lado? Eu quero espíritos elevados ou espíritos vulgares, obscenos? Então, quando eu estou vendo uma foto ou um filme erótico, automaticamente eu entro em sintonia com todo o mundo espiritual, com todo o umbral. Eu atraio para perto de mim todas essas companhias. E é o maior problema que nós enfrentamos hoje, um dos grandes problemas, justamente é a noite quando nós saímos do corpo físico em desdobramento, e somos levados para essas cidades, que são verdadeiras cidades depravadas, do mundo do umbral. Então, a pessoa está criando uma vinculação, criando uma sintonia indesejável. Tá? Não, isso não é saudável. Um desgaste energético também, né, Álvaro? Porque nesses encontros, nessas reuniões, ele vai perder energia. Quando ele voltar para cá, isso vai se refletir depois também, imagino que fisicamente, não é? É um processo obsessivo, né? Um processo obsessivo muito ruim, porque o ponto fraco do homem, da mulher, ainda o ponto calcanhar de Aquiles ainda é a sexualidade. Então, tem que tomar muito cuidado com o tipo de pensamento que eu tenho, né? Diga-me o que pensas, direi quem és, porque eu penso, eu convido. O livre-arbítrio nosso, às vezes a gente acha que livre-arbítrio é uma decisão de ir para cá ou para lá. Não. O nosso livre-arbítrio é o nosso pensamento. É isso que Deus nos deu. Porque uma vez que eu estabeleço a vinculação pelo pensamento, já não sou mais dono de mim. Os espíritos vão estar me aproximando e vão estar me guiando, me conduzindo para o bem ou para o mal. Então, por que, que eu vou convidar para o meu lado espírito de baixo teor moral? Não, isso é muito perigoso. Não vamos achar que isso é uma coisa simples, que isso é uma coisa muito séria. É uma vinculação extremamente perigosa que a gente tem que evitar. Aí que a Marina falou... O espiritismo não castra, o espiritismo educa. Ó, como disse o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A pessoa pode fazer isso? Pode. Ela é livre para fazer o que ela quiser, mas é extremamente inconveniente no aspecto saudável, mental e físico. Eu sempre lembro aqui do Cortella, que ele apresenta as três perguntas filosóficas, né, primordiais, que é quero, posso e devo. Né? Às vezes o que eu quero eu não posso, o que eu quero eu não devo, né? Às vezes o que eu quero eu posso, mas não devo. Então, se você responder positivamente as três questões, quero, eu quero, eu posso, posso, eu devo, é um dever, sim, aí faça, né? Então, esse é um caminho seguro para você definir o que fazer e o que não fazer na hora de discernir. Muito bem, 19 horas e 58 minutos, eu quero aqui agradecer a todos que nos acompanham, nosso amigo Álvaro, querida companheira Marina, sempre tão bom receber você, Marina. Olha, os seus comentários acrescentam, enriquecem muito as nossas reflexões. E você que nos acompanha, eu quero aproveitar para convidá-lo para se cadastrar. Se você não se cadastrou ainda, cadastre-se no WhatsApp da USE Piracicaba, no número que está passando aí na sua tela, que é o 98877-8022, eu vou repetir, 98877-8022. Se cadastrando, nós não vamos mandar muitas mensagens para você. Somente no dia do programa Visão Espírita, ou num evento especial, numa atividade, um palestrante de fora, para você não perder nada do movimento espírita de Piracicaba e região. A USE Piracicaba, que tem como afiliadas mais de 30 centros espíritas na cidade e na região. Então, sempre que um evento especial acontecer numa casa, você vai ser informado por meio desse WhatsApp, 98877-8022. Cadastre-se para você poder receber, então, as informações da USE Piracicaba. Eu quero aproveitar também e agradecer a você que ajuda a manter o programa Visão Espírita no ar. Lembrando que o programa Visão Espírita está no ar desde 1999. Olha quantos anos na edição de Santa Bárbara do Oeste. Recebemos o apoio lá também da USE de Santa Bárbara do Oeste, aqui em Piracicaba, da USE Piracicaba, mas para que possamos nos manter no ar, nós precisamos da sua ajuda. Então, muito obrigado a você que nos auxilia e a você que quer começar a ajudar. Está passando aí na sua tela o número da conta, a conta 40832116-5, agência 0001, é o Nubank, Banco 260. Vai aparecer lá o meu nome, Wilson Roberto Garcia Júnior ou União Rádio Web. Tá bom? Então, olha, não se preocupe se não deu tempo de anotar. Esse vídeo vai permanecer aqui no YouTube, lá no Facebook, você pode entrar depois. Você pode fazer um Pix também para financeiro@uniaoradioweb.com.br. Novamente, nossos agradecimentos. Passo aqui a palavra novamente para o nosso amigo Álvaro Augusto Vargas, para suas derradeiras considerações sobre o tema, Álvaro, e peço para você, Marina, para fazer uma prece de encerramento. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a você aí do outro lado da sua casa que nos acompanha. Muito obrigado pela companhia. Novamente, lembrando que estamos aqui por vocês, desejando muita luz, muita paz, muita saúde, e até o nosso próximo encontro. Álvaro? Obrigado a todos aqui, Marino Wilson, nossos participantes. Esse reencontro foi como um flash, muito rápido, muito agradável esse reencontro, um assunto profundo e não se esgota. A Marina citou várias obras aqui que devem ser lidas. Emmanuel tem muitas obras boas sobre sexo e obsessão. Divaldo Franco também, com a série dele, Manuel Filomeno de Miranda, muitas boas obras, que vale a pena ler e estudar. Então, obrigado pela paciência de vocês de nos ouvir e até o próximo programa. E agora, então, nós iremos agradecer a Jesus, lembrando-lhe, Mestre, quando nos disse para arrancarmos uma mão, ou um pé, ou um olho, se eles viessem ser objeto de escândalos. E também lembramos o nosso querido Vinícius, que um espírita piracicabano, que nos deixou diversas obras importantes, e dentre elas, uma que explana com tanta perfeição sobre a necessidade do escândalo e da dor daquele por quem o escândalo vem. Nesta passagem, Senhor, nos ensinaste que tomássemos cuidado com as nossas imperfeições, com aquilo que nos leva à imperfeição. Se é um olho que assiste nos lupanares ou nos lugares a cena que nos perturbará, que nós arrancássemos o olho, mas que ela não nos impedisse, que este olho não nos impedisse de entrar para a vida nos céus. E assim então, Senhor, que fique-nos a lição, mesmo que ainda não sejamos capazes de cortar virtualmente as nossas mãos ou nossos pés que nos levam a esses lugares promíscuos, que nós possamos repensar aquilo que temos feito, aquilo em que temos nos viciado. E busquemos ajuda dentre os psicólogos, busquemos ajudas com os amigos, busquemos ajuda na religiosidade, mas não nos deixemos levar pelos vícios que nos trarão o escândalo. Mas ainda assim, Senhor, nos prometeste que o escândalo nada mais é do que a exposição daquilo que nos ia na alma de maneira torta, e que ele nos trará a lição para o grande recomeço. E que assim então nós nos espeçamos na noite de hoje, gratos por todas as lições, Senhor, que nos deixaste, que durarão tempo ainda para que absorvamos cada uma delas, até porque temos buscado pouco os seus caminhos. Mas quem sabe, a partir de hoje, procuraremos mais os seus conselhos. Que assim seja. Obrigada pela noite de hoje. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Marina. Obrigado, companheiros e companheiras. Paz e luz. E até o próximo encontro. Obrigada.